Вера Бизнес Дэйс, и очень рекомендовали полноверно взять, будучи на лекарь, и это решение за очень серьезно вызвало свою борьбу здесь. Thank you. 4-0 para o próximo aluno. Senha, saída com o número 2 na aproximação do 1970. Ano 2, 4-0, completa a redução de velocidade para 2-009. 2, desça para 3.010, ajuste 10107, redução de velocidade para 2.109. Os 246 é por 220009, registro na 097. Sente, na 097, que eu pulo na 0. Tá Chicago 9072, Solo 5, libere via Delta, Sol Lima, 21, décimo 9. Autorizado o curso do senhor 0010 graus 0 mais 2, altímetro 017. Confirmando o vento agora 1 00 graus 0 mais 2, o altímetro permanece 0017, estou indo na posição 0. Vento 24, autorizado todo, pessoal 0, já estou viajando grande ao leito mais. Autorizado todo, sistema 0, minha mãe é 4. O azul, 4-4-0, bota mais. Autorizado o sinal de estabilizador, a estabilizado. Sou Salvador, uma boa noite, 4-4-0, azul, UCA. Direct calling through Sancham, the climb direct by level 190.0.5 and 90.0. Essa é 6 horas 5, salvo 9, 10 horas 5, salvo 9, 10 horas 5, 9. 78, deixa para 2010, existe um 0 na sete, autorizando o sinal para o presidente da LFP, reporte estabilizado. Solo sua estabilidade. Agora o sinal de procedimento foi uma nova do sinal 95. Pelo 03, mantenha o ponto de espera da pistola 0.